ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Redação Nacional com Neise Marçal. Eu lembro a você que nesta sexta-feira é dia de Papo de Cultura e nós vamos receber aqui a Escola Portátil de Música no estúdio do Redação Nacional com o time da Pesada, falando sobre a participação deles, inclusive na quarta semana, Seu Geraldo de Música, que é um evento que vai acontecer entre os dias 18 e 25 de outubro na cidade de Leme, em São Paulo. A iniciativa conta com oficinas dadas por grandes músicos, shows, rodas de choro e o lançamento de CDs e livros. Nós vamos receber aqui no estúdio, imagina só, um time da melhor qualidade. Maurício Carrilho no violão, Jaime Vignoli no cavaquinho, Pedro Aragão no bandolim. Vamos mostrar o choro de verdade e também falar sobre o trabalho muito bacana da Escola Portátil de Música. Você não vai perder esse Redação Nacional de sexta-feira com esse Papo de Cultura da melhor qualidade. Nós vamos ficando por aqui um pouquinho com o choro da Escola Portátil de Música. Daqui a pouco vem aí a edição de 10 horas do Nacional em Forma. Logo depois tem o tema livre com o Quirilo. Querido Cirilo Reis. Até amanhã! 10, nota 10! Redação Nacional, levando até você o que está acontecendo na cidade e no país e o que ainda vai ser notícia. Redação Nacional, com Neise Marçal.